Cristo morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Vimos a sua glória revelada na vitória que o amor nos deu. Onde está a morte, o teu aguilhão? Em Cristo somos livres, temos salvação. Graças a Deus, a vitória é nossa. Em Jesus, a vida é a nossa força. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, transformados no abrir e fechar. Na última trombeta vamos cantar. Onde está o Português e worship, acústica, guitarra, piano, cedendo dos BPMs.